mulher. Quem é rico anda em burrico, mas quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê no riacho. Nossa, eu esqueci de falar com o Michel. Conheci o Matheus Aldo Lula. Fala só no Facebook. É só experiência. Tá, valeu. Fiz um pé. Aqui me aparece o Matheus Aldo Lula. Depois descobri que você...